dessa pra mim. Um sorriso nota 100. Eu peço uma dessa pra mim. A proteção divina, amém. Eu peço uma dessa pra mim. Se a palavra tem poder, peça pra você também. Um amor que me cai bem. Eu peço uma dessa pra mim. Um sorriso nota 100. Eu peço uma dessa pra mim. A proteção divina, amém. Eu peço uma dessa pra mim. Se a palavra tem poder, peça pra você também. Então sorria, mano, quanto tempo de pranto. E quem diria, meu canto virou aprendizado antes mesmo de ser profissão. Nessa procissão, em busca de luz, quem me conduz, meu bom pastor, tira o relento. São beats e batidas e timbres no contratempo, atravessando noite adentro. Só fico em paz nesse momento. Eternidade enquanto dure a serenidade, que as luzes da cidade não se apaguem. Brindem problemas que geram dificuldade. Minem, veja manos e minas. Um belo sorriso vira remédio. Um belo bailado espanta o tédio. Mistério é saber o dia de amanhã como vai ser. Só queira crescer, avante da naturalidade. Eu sou amante como sempre fui. O papo flui, se o clima é bom, o som contribui. Componho cada linha nova endereçada à sua evolução. Proponho não andar pela mesmice, evitando estagnação. Diamantes brilhantes, relógios e pisantes. Rivalidade causa guerra e dessa eu tô distante. Eu só quero um bom som pro final de semana. Senhoras e crianças, novos amigos e os de infância. Vivendo bem a pampa, foda-se os padrões, os inimigos e a grana. Foco no que te serve de modo positivo. Troque o que te desperta de modo destrutivo. Construindo relação entre interesse e distinto. Pra quem ainda não achou, continue pedindo. Um amor que me cai bem. Eu peço uma dessa pra mim. Um sorriso nota 100. Eu peço uma dessa pra mim. A proteção divina, amém. Eu peço uma dessa pra mim. Se a palavra tem poder, peça pra você também. Um amor que me cai bem. Eu peço uma dessa pra mim. Um sorriso nota 100. Eu peço uma dessa pra mim. A proteção divina, amém. Eu peço uma dessa pra mim. Se a palavra tem poder, peça pra você também. Liberdade, cante, não se canse, não pare. São poucos por aí que a merecem. Cenas de luta, não se espante. Procure sua verdade, o que não te mata é o que te fortalece. Sobreviva, não seja só manobra. Tenha estratégia, na fauna e flora tudo se renova. Por mais que a noite dure uma eternidade, por mais que mais constante seja sua dificuldade, é bem mais fácil dizer, não é possível. E é nesse nível que o game over tende a aparecer. Vou apostando fichas em superar chefões. Investimento a fim de superar alguns padrões. As ruas e suas sanções que cobram, seja verdadeira em suas ações. Que brotam frutos maturados pelo tempo. Experiência, a recompensa de ser paciente. Um passo à frente, muitas vezes sinto-me vulnerável. E pra fazer algo notável, me fortaleço. Busco no berço do funkadelic que é o samba rock. O rap é a troca de energia que me deixa forte. Faço o convite, seja bem-vindo. E um dia lindo vai nascer, depende de você. Pra fazer desse sonho uma viagem mão dupla. Cacique, bota a frente, fortalece nessa busca por um amor que me cai bem. Eu peço uma dessa pra mim. Um sorriso nota 100. Eu peço uma dessa pra mim. A proteção divina, amém. Eu peço uma dessa pra mim. Se a palavra tem poder, peça pra você também. Um amor que me cai bem. Eu peço uma dessa pra mim. Um sorriso nota 100. Eu peço uma dessa pra mim. A proteção divina, amém. Eu peço uma dessa pra mim. Se a palavra tem poder, peça pra você também. Do eterno é.